O nosso tema de hoje é o corpo de Cristo, traduzindo, né, do latim, que é Corpus Christi, que é a data que se comemora hoje. Então a gente, acredito que todos já saibam, né, mas é sempre bom relembrar que a gente vive um feriado e às vezes não sabe o significado dele. Sabe que é o corpo de Cristo, mas de onde veio isso? Então, algumas pequenas recordações históricas para a gente saber dessa comemoração ou desse momento de reflexão que é essa data. Foi idealizada ainda no século XIII pelo Papa, através de algumas, vamos dizer, sonhos ou representações que ocorreram e resolveram então instituir a comemoração do corpo de Cristo. Ele é comemorado, como a gente sempre sabe, né? Sempre na quinta-feira, porque é uma representação da última ceia, que é quando Jesus, lá com os seus apóstolos, faz aquele que é um ritual que se faz hoje na igreja, principalmente católica, de dividir o pão e o vinho entre ele e os doze. Eu digo hoje porque na época não era, era simplesmente um momento de confraternização, o último entre ele e os seguidores mais próximos. E ali existe uma mística naquele momento do pão, do vinho, e que a gente já passou por isso várias vezes através daquele processo da Eucaristia, né, da religião, em que é sempre levantada aquele momento de novo para que nós possamos nos unir a ele. A ideia é essa, né? É de união. Então, quando a gente faz aquele ritual, é um processo de reflexão, tanto que quando a pessoa vai, ela volta, faz uma oração ali, reflexiva, mas a ideia é de trazer novamente o povo para a questão da religiosidade, ou para perto de Deus. E a igreja sempre teve essa preocupação, principalmente nos anos passados, né? Isso foi, como eu disse, no século XIII, de que o seu rebanho não se perdesse da religião, que ficasse dentro do seu controle, podemos dizer assim. Então, cada movimento desses, cada celebração dessas, era uma forma de trazer a população para mais próximo. Então, sempre reforçando as questões. Mesmo com essa questão, às vezes, de um interesse humano de fazer isso, existe um lado positivo também, porque é uma oportunidade a mais que nós temos de repensar algumas questões. Por que que nós tenhamos que nos unir a Deus? Qual é o propósito disso? Será que nós realmente estamos afastados daquela proposta? Ele fala do corpo de Cristo, né? E a representação, ela é forte para nós, porque nós sempre relembramos, às vezes mais do que a mensagem que ele nos deixou, nós acabamos lembrando muito da representação da morte dele, que nos choca, que nos causa uma certa comoção. Mas nós precisamos partir para uma questão mais ativa, do que ele está realmente nos pedindo com toda essa proposta que está sendo encaminhada. No próprio ato lá da Santa Ceia, como é dita, né, ou da última ceia, quando ele parte o pão e divide com aqueles 12 que estão ali com ele, mais do que a representação física de repartir o pão, a gente pode pensar, quando a gente reparte alguma coisa, nós estamos doando algo que nós temos com alguém. O que ele quer que nós façamos? Não é só o pão, né? Não é só o alimento físico, que às vezes é muito fácil da gente fazer, mas que a gente consiga também doar a oportunidade, a possibilidade que nós temos de fazer alguma coisa pela outra pessoa. Não só nos momentos de alegria, mas nas dores, nas dificuldades, nos momentos que se colocam e que nós temos essa chance. Na representação também do vinho, que ele diz, meu sangue, e é dado a vós, A gente sabe, e ele testemunhou isso naqueles momentos, que a gente não alcança, não conquista nada na vida se não tiver sacrifício. As coisas não vêm de graça. Então, o que é o sacrifício? Não significa que nós tenhamos que sangrar para obter as coisas, mas a representação é essa nesse momento, de que nós precisamos nos sacrificar para mudar quem nós somos. Nós só vamos alcançar essa mudança através de abrir mão de algumas coisas que nós gostamos, que nós temos a afeição, apego por algo maior. Logo em seguida, daquele momento, houve a prisão e no dia seguinte a crucificação, onde ele verteu o seu sangue e que até muitas vezes é nos passado assim, ele morreu para nos salvar, desde que a gente observe a mensagem que ele está nos dando, né? Porque simplesmente pela morte ele não ia nos salvar. Nós temos que fazer a nossa caminhada através daquele exemplo que ele nos deu, de sacrifício físico, mas também sacrifício moral, sacrifício espiritual. O nosso corpo tem um tempo de passagem e ele vai sendo usado, ele vai sendo deteriorado com o passar desse tempo e é natural, mas que isso sirva para nós como algo que nos eleve, que nos coloque na marcha correta. Muitas vezes a gente interpreta esse momento de uma forma muito materialista, muito simbólica, e simplesmente a gente acaba não fazendo o movimento que talvez seja nos solicitado. A Eucaristia é um momento de união. É isso que a Igreja assim entende, mas a nossa relação com Jesus também significa. E até pesquisando, eu conheci uma etapa que eu não sabia. O nome Cristo, naquele tempo, ele não era Jesus Cristo, era Jesus o Cristo. E Cristo significa ungido, o Messias. Por isso que ele foi colocado depois do nome dele, então, Cristo. Até na crucificação lá também nem tinha Cristo, né? Era Jesus de Nazaré, porque o sobrenome era da origem do local de onde tu vinha. Então significava, porque já no Antigo Testamento já se falava muito da vinda de um Messias, da vinda de um Salvador, daquele que viria para nos mostrar o caminho. Então a população toda já esperava por isso, só não sabia quem era e como viria. Por isso que Jesus não foi reconhecido pelos judeus, que eram a classe dominante ali da Judéia na época, porque era uma pessoa simples, pobre, um filho de um carpinteiro, não tinha as posses que eles tinham, então não veio do meio deles, por isso não foi reconhecido. Mas os seus atos, todo o exemplo que ele deixou, é que configura a origem dele, da onde ele realmente veio, né? Então, quando a gente lembra dele, a gente lembra muito mais dos ensinamentos que estão gravados na nossa mente, que a gente repete muitos, várias vezes, e de várias passagens da vida dele que são relembradas em vários momentos para nos demonstrar mais uma vez dessa figura que foi um grande exemplo para todos nós e até hoje. Então a gente às vezes se espanta, não apenas Jesus, outros que vieram inclusive antes dele, como deixaram gravados mensagens que ainda são válidas, tantos séculos, milênios depois, né? E como é importante isso. Mas na questão dessa data, que eu até estava falando, ela sempre cai numa quinta, né? O Corpus Christi é numa quinta, e como é que é escolhido isso? É uma das datas móveis do calendário religioso, porque as datas móveis, elas todas partem da data da Páscoa, que é comemorado no segundo domingo do outono. Se a gente pegar o calendário, a gente vai verificar que sempre fecha. E a partir daqui, a data da Páscoa, a gente volta, tem a quarta-feira de cinzas, vai para frente, tem os domingos, entre outros, o de Pentecostes, que são dois domingos antes da data de hoje, e o Corpus Christi, que são 60 dias depois da Páscoa. Existe uma representação nisso que a Igreja assim fez, porque existiam significados, né? Os números sempre tiveram bastante representação em tudo que foi feito, não era uma data jogada aleatória. Então, às vezes a gente não sabe, né, como é que se comemora a Sexta-feira Santa, como é que se comemora a Páscoa, enfim, todas essas datas, elas partem disso, porque o calendário na época era o lunar, né, a questão da troca astrológica. Então eles entendiam, sabiam já de quando começava o outono pela movimentação dos astros, e a partir disso todo o resto era calculado. Então o que a gente deve sempre levar em conta é a proposta de mudança, de transformação interior que a gente pode executar dentro de cada uma dessas situações que chegam até nós. Então, muito mais do que uma festa religiosa, que em outros países nem é comemorado porque não tem a vertente cristã, né? Mas nós que assim consideramos Jesus como aquele que é o nosso guia, nós temos que entender cada vez mais a proposta dele para todos nós. Quando ele diz várias vezes nos seus ensinamentos, e ele veio transformar o mundo. O mundo era de um jeito antes dele, as concepções eram todas de uma maneira, e a partir da mensagem dele, começou a mudar. Para algumas pessoas a mudança foi muito rápida, porque aderiram de uma forma verdadeira àquilo que ele estava propondo. Outros ainda, como nós talvez, estamos ainda num processo de entendimento, de aceitação e de manifestação de tudo isso. Mas, através do entendimento, né, a gente vai cada vez mais se transformando, aceitando, compreendendo que o caminho é um só. A gente já tentou várias coisas e viu que muitas delas não deram nada certo. Então, temos que realmente se modificar para conseguir fazer essa chegada onde a gente espera. Então, sobre Corpus Christi, era mais ou menos isso.